Estou recebendo aqui no estúdio o Marco Aurélio de Souza, ele que é chefe da divisão de seleção de alunos ali na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia aos rádio ouvintes. Vamos fazer informações aqui para os nossos ouvintes sobre a seleção aí, né, o processo seletivo que a UNILA está promovendo para o preenchimento de vagas remanescentes, né? Que vagas são essas? Quem pode participar também? Exatamente. Primeiramente, em nome da UNILA, agradecer o espaço que a rádio sempre em parceria aí com a gente, divulgando os nossos processos seletivos. Esse processo seletivo a gente divulgou o edital dele na semana passada. O tempo de inscrição aí, então, é um pouco curto, tendo em vista que as inscrições acabam agora, já quarta-feira, perto da meia-noite ali. Essas vagas que a gente está ofertando, a gente oferta pouco mais de 330 vagas em 20 cursos de graduação dos 29 que a UNILA oferta, né? Essas vagas, elas são remanescentes do SISU, ou seja, elas não foram todas preenchidas agora no ingresso regular do SISU, e aí elas são disponibilizadas para candidatos que tenham feito, porque o SISU ele é baseado apenas no Enem de 2018, né? Para ingresso agora em 2019. Já esse processo seletivo a gente amplia um pouquinho, e aí pega os últimos 5 anos, então de 2014 para cá, de 2014, 15, 16, 17, 18, quem fez o Enem pode entrar lá no edital, tem o link para inscrição e pode se inscrever até quarta-feira. E são 20 cursos, né, com essas 337 vagas disponíveis. Exato. São vagas para o primeiro semestre de cada curso? Como é que Exato, funciona? São vagas para ingresso regular, né? É como qualquer outro ingresso regular em qualquer outro curso de graduação. Então a gente tem vaga em cursos de todas as áreas que oferta a UNILA. E é interessante porque a gente tem inclusive vagas em cursos mais disputados, como por exemplo as engenharias, né? A gente sabe que alguns cursos sofrem mais procura em detrimento de outros. Então inclusive a gente tem aí 4 engenharias que estão ofertando vagas. Vamos até detalhar algumas dessas vagas, né? Porque muitas vezes a pessoa está nos ouvindo aqui e quer saber que vagas são essas que estão ali abertas. Enfim, você já falou aí dos cursos de engenharia, né? São 4 cursos exatamente. Que possuem vagas em aberto. Vou pedir aqui para você trazer aí quais são os cursos, né, que claro, estão. Claro, temos cursos na área de humanas também, tem das ciências da saúde, por exemplo, a gente tem antropologia, biotecnologia, ciência política e sociologia, ciências da natureza, ciências econômicas, desenvolvimento rural. Aí as engenharias têm a engenharia de energia, a física, a engenharia de materiais e a engenharia química. Temos a filosofia, as 2 geografias que temos na modalidade licenciatura e bacharelado. Da mesma forma acontece com os cursos de história, que tem nas 2 modalidades. Tem letras, 2 modalidades, de uma bacharelado e outra licenciatura, matemática, química e saúde coletiva. O pessoal pode acessar lá no portal de editais da UNILA. O edital é o número é o 45 de 2019. No anexo 2 tem as vagas, os cursos com as vagas. No anexo 1 a gente tem o cronograma de como vai ocorrer o processo seletivo. Então o pessoal vai se inscrever, vai lá, vai acessar o edital, vai acessar o link de inscrição, não é necessário digitalizar nenhum documento, apenas a inscrição. A gente vai verificar a nota do Enem e vai ranquear pela nota do Enem. E aí no anexo 1 do edital tem o cronograma das chamadas públicas. Esse processo seletivo ele vai funcionar como chamada pública. Então o candidato que for classificado, ele deve estar presente no horário que estabelecido no edital, lá no Jardim Universitário, na auditória, é onde a gente vai fazer a nossa chamada pública. Aí precisa, nesse dia da chamada pública, levar os documentos e estar com tudo em regra para poder, então, fazer essa matrícula. Exatamente. Isso? A gente faz a chamada pública, chama o candidato nominalmente, os documentos dele já são verificados pela equipe e, estando tudo ok nos documentos, ele já é encaminhado para a matrícula. Portanto, né, não perca aí essa oportunidade, são 337 vagas em 20 cursos, né, disponíveis na UNILA. E as informações, como você disse até, né, com relação à quantidade de vagas por curso, tudo isso, disponível lá na parte de editais, no site da UNILA? Exatamente. Alguns cursos, como são vagas remanescentes, alguns cursos podem ter vagas, um número pequeno de vagas e alguns cursos com um número mais expressivo de vagas, né? Então, por exemplo, letras, a gente tem uma vaga, mas eu acredito que elas serão amplamente preenchidas aí. Agora, com relação até à questão da nota do Enem, né, você citou aí que quem fez o Enem desde 2014 Isso. pode participar. A pessoa pode escolher ali qual nota do Enem protocolar, por exemplo, se ela fez 14, 15, 16, 17 e 18. Ela pode escolher qual dessas notas registrar ali para concorrer? Exatamente. Para que ela tenha que escolher algum ano que ela fez, ela indica lá no momento da inscrição, no formulário de inscrição, se ela tiver, a gente vai identificar que ela tem mais um ano, que ela realizou mais um ano no Enem, mas aí o próprio candidato indica o ano que ele quer para escolher para concorrer no processo seletivo. Provavelmente vai escolher a nota mais alta, né? Para ter melhores condições de concorrência, né? Agora também outro ponto que vale esclarecer aqui é o seguinte, né? A UNILA, uma universidade pública, uma universidade federal, todos os cursos, atividades, matrículas, tudo isso ocorre de forma gratuita. Gratuito, não temos nem taxa de matrícula, nem mensalidade por se tratar de uma universidade pública federal. Uma oportunidade de estudo aqui na região de fronteira, né? Vamos só repassar novamente os prazos. Então, inscrições até quarta-feira, dia 20. Quarta-feira, dia 20, exatamente. Depois, semana que vem, né, dias 26 e 28, 26 a 28, aí acontecem as chamadas públicas. As chamadas públicas, exato. Até sexta-feira agora a gente já vai divulgar o resultado, para o pessoal saber certo em que posição ficou na classificação, e aí pode comparecer lá conforme o cronograma na semana que vem. Conversei aqui com o Marco Aurélio de Souza, ele que é chefe da divisão de seleção de alunos ali na UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço. Em nome da UNILA, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a rádio por ceder o espaço.